1714, vou indo na proa de Itap. Controle Salvador, é o SAM 3226, com a formação alvo. SAM 3226, sem identificação, autorizada a chegar da mar e desça até nível de voo 050, QNH 1015. Sossega a descida mar, chegada a mar 050, 3226. Então, 3226, vou ir na prova de Itap. Itap, 3226. Vou 1714 autorizada para o Editona. Gol 606, sem identificação, autorizada a chegada a mar e desça até o nível de voo 060, QNH 1015. Ok, 060, ajuste 1015, Gol 606. Tá, 3226, desça até 3000 pés, QNH 1015. 3000 pés com 1015, 3226. 17-14, autorizado afinado o procedimento ILS X-Ray, após estabilizado o localizador. Autorizado ILS X-Ray, encontrará estabilizado o localizador. 7-14. Confirme sua velocidade. 2509. Gente. Gol no 606, confirme sua velocidade. 2509. Gente. É 06, reduza para 220 nós, tráfego que o precede, está sua posição de 11 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 090 para 3 mil pés, Airbus da TAM. Reduzir para 220 nós, 06, 06. Prosseguir descida depois de ITAP 3226? Tá, 3226, desça até 2000 pés, que negar no 015, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizado o localizador. Após estabilizar o localizador, 2000 pés, 3226. Salvador, boa noite, voo 1020, cruzar 20 pro 18. 1020, acende identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, QNH 10015. Mari pro 050-25-020. 714, complete aproximação, chame torre, 198, decimal 95. 295, ou 714. Gol no 606, desça até 3 mil pés, que negar no 015. Para 3 mil pés, gol no 015, ajuste o gol 1606. Senhor, boa noite, gol 714, estabilizado, vai estar travado. 714, boa, o ajuste do Salvador 1015, o vento 130 com 10, tem posto autorizado, pista 10. Salvador, gol no 074, sente da informação, bravo, está no 25, pronto para cópia, Guarulhos. 074, ciente, eu tenho um plano aqui do senhor, 0010 para Guarulhos, venceu há quase uma hora, confia em seu Guandeliá. Já foi enviado, Andeliá, chegou não? Qual horário? Peraí que eu vou confirmar aqui, já te chamo de novo. Gente, obrigado. dia, Varig Log 9875, ciente da informação, Bravo 360, Guarulhos. V-Log, boa, Guarulhos 36, Bravo, confere, aguardo coordenação, cópia. Tempo, a gente fez só adiantar a nossa saída, senhor. Saída da El. Ciente da El. Gol no 606, reduza para 2009. 2009, gol no 606. O gol no 606 pode prosseguir interceptação e descer para 2000? O no 606 desça até 2000 pés, que é negar no 015. 2000 pés, o gol no 606. Gol no 606 reduza para 1909. 1909. Sete, um no quatro, cinco, oito, táxi Alfa, Juliette, até remoto 13. Táxi via Alfa, Juliette, até remoto 13. Alfa, Juliette, remoto 13, ou sete, quatro. Ciente, pronto a cópia? Pronto a cópia. Autorizado Guarulhos, no nível 360, pela Prisco 50, decolagem da 10, direita, da Euleda Bidev, controle 198, torre 1895, seu transponder 5130. Localizador 3226. 3226, chame torre 198.95. Chamaremos, obrigado. Via Upper Whisky 50, transponder 5130, torre vai ser em 1895, controle 198, gol 1074. 1074, correto, reparte pronto. Será. Torre Salvador, o TAM 3226, passando o externo 10, baixo travado. 3226, pouso autorizado, 120 com 8, ajuste 1500. Autorizado pouso, 3226. Tá 30 graus aí a temperatura, senhor? O termômetro 29. Tá quente, obrigado. Estabilizado, gol no 606. Gol no 606, reduz a velocidade para a aproximação final e chame torre 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95, gol no 606. Com 1020, desça via até 2000 pés, QNH 1095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Via 2015, reporte estabilizado X-Ray, 102. Aeromeia, continue, aguarde pista livre. Aguardo, vou no mesmo aeromeia. TAM 3891, no oceano identificação, autorizada a chegada a BONF, desça até 4000 pés, QNH 1015. TAM 3891, não tem condições de aproximar e pousar na flor de duna? Autorizada para de duna, TAM 3891. meia, 06 dúzia, na minha escuta táxi Alfa, Juliette, portão 2, pátio 1. Alfa, Juliette, portão 2, na sua escuta, gol no meio 06. Usa log pronto a cópia. Firmo. O V-Log 9875, está autorizado Guarulhos, nível 360, na Upper Zulu 14. Vai decolar da 10, direita, da El Leda, após Leda, voa direto, Crate, intercepta Upper Zulu 14. E após, conforme a rota do plano. O controle é 198, torre 1895, transponder 5157. Vamos lá. Guarulhos 360, Upper Zulu 14, decoladão no zero, curva direita, saída da El, Leda, depois voa Crate, Upper Zulu 14, conforme plano, 119.8 controle, 118.95 a torre, aciona 5157 no transponder, varig log 9875. O 9875, após a Zulu 14, conforme a rota do plano. Afirmativo, após Upper Zulu 14, vai Crate, Upper Zulu 14, conforme plano, após. É, quando o senhor fala conforme o plano, entende-se que está autorizada as mudanças de nível, se houver. E conforme a rota, está autorizado só a rota, sem mudança de nível. Então, conforme a rota. Muito obrigado pela informação. Então, conforme a rota, e não conforme o plano. Eu agradeço pela informação, senhor. Depois, 119.8 controle, 118.95 a torre, 5157 no transporte. Agora, log 9875. O V-Log correto, reporte pronto, não vai 3 por nada. Obrigado, amigão. Abraço. 0015. Mari, desce até 050, 1899. Gol 1020. Chame torre 118 decimal 95. Torre 2895, valeu. TAM 3891, desça para 2000 pés. Quenegal 1015, autorizada final do procedimento ILS X-Ray. É estabilizado no localizador. Está 2000 pés e ILS X-Ray vai para mais estabilizado. Está Salvador, boa noite, gol 020, ILS na 0. 020, pouso autorizado na 10, 120 graus, 10,9, 1015 na ajuste. Sim, pouso na 0, 1015, 020. O gol no 606 está livre, ingresso na Juliette. Afirme, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2.